Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 27º programa A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Cá estamos numa tarde quente neste estúdio que é de facto escaldante nesta época do ano. Mas ficamos com boa música, como sempre, sugerida pelo João Oliveira. A Escola e o Meio. E para começar, boas notícias. Excelentes notícias aqui, quer do nosso concelho, quer do vizinho concelho de Arganil, com a Catarina Duarte. Notícias pelo Conselho Fora. A aldeia histórica do Piódão foi reconhecida com o Prémio Portugal 5 Estrelas 2019 na categoria de Aldeias e Vilas, revalidando assim pelo segundo ano consecutivo o estatuto de ícone regional e destino turístico de excelência nacional. A entrega deste galardão aconteceu no dia 17 de maio no Solar do Vinho do Dão, em Viseu. E para o receber estiveram Paulo Diniz, vice-presidente da Câmara Municipal de Arganil, e José Lopes, presidente da Junta de Freguesia de Piódão. Refira-se que o Prémio 5 Estrelas resulta de uma votação online que identifica, segundo a população portuguesa, o que melhor existe em cada um dos 20 distritos do país, incluindo regiões autónomas, ao nível dos recursos naturais, gastronomia, arte e cultura, património e outros ícones regionais de referência nacional, bem como distingue empresas portuguesas que se diferenciam a nível regional. Nesta edição foram avaliados 438 produtos, serviços e marcas, organizados em 59 categorias de consumo. Oliveira do Hospital está entre os 3 primeiros municípios do país classificados como melhores exemplos de boa governação local, no estudo Qualidade da Governação Local em Portugal, que foi divulgado recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, FMS, na Jornada do Poder Local em Porto Alegre. Neste estudo editado pelo FMS, o trabalho das autarquias é analisado em 5 dimensões: voz dos cidadãos e prestação de contas, estabilidade política, eficácia governamental, acesso e regulamentação do mercado, Estado de Direito e prevenção da corrupção. E 22 indicadores como, por exemplo, a transparência, gestão da dívida, procedimentos de contratação pública ou a qualidade dos contratos submetidos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Depois de ponderados todos os resultados alcançados naqueles 5 pontos, de um estudo que avalia a qualidade da governação local nos 308 municípios portugueses, o município de Oliveira do Hospital acaba assim por ver o seu desempenho autárquico premiado com o 3º lugar a nível das autarquias, consideradas como melhor exemplo de governação local. O 1º lugar foi obtido pelo município da Mialhada, seguindo-se Abrantes. O presidente do município de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, congratula-se por esta distinção ao mais alto nível, sublinhando que está em causa um estudo efetuado por uma instituição altamente reputada, como é a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que avalia a qualidade da governação local em Portugal. O autarca observa também que Oliveira do Hospital tem vindo a afirmar-se cada vez mais como um município que em boas práticas de governação vem sendo reconhecidas e premiadas por diversas instituições, notando ainda que os oliveirenses devem estar orgulhosos por verem o seu município ser classificado como o 3º melhor exemplo de governação em Portugal, frisando que este 3º lugar entre 308 municípios tem um significado muito importante. O autarca observa também que está em causa o resultado de todo um trabalho e esforço coletivo da equipa que lidera em prol do desenvolvimento e do bem-estar dos cidadãos. Muito bem, de facto, excelentes notícias. Uma aqui de Oliveira do Hospital. Temos uma boa governação autárquica, é o que diz esta atribuição deste prémio. E também notícias no vizinho Conselho de Arganil, porque a aldeia histórica de Piódão, mais uma vez, é distinguida como um destino de excelência no âmbito do turismo aqui na nossa zona centro. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Esgotaram em apenas 30 minutos os bilhetes para os concertos que Madonna dará no Coliseu de Lisboa a 16, 18 e 19 de janeiro de 2020. A cantora norte-americana, a viver em Portugal, anunciou já uma data extra para o mesmo local, 21 de janeiro. Estes concertos foram parte da digressão da apresentação de Madame X, no novo álbum da Rainha da Pop, gravado em Portugal. Os bilhetes para esta nova data já se encontram à venda, a preços que vão dos 75€ aos 400€. Eu também. Dime. To be someone I've never been. Me encanta. I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin. Te gusta. The sun was caressing my skin. Dime. Another me. tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por lugar lejano, ven conmigo, I'll be so good for you. Te enamoro, te enamoro, mami. Estás tomando. Ay, ay, ay. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once I didn't have to hide myself. Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Mira que ya estamos en mi casa. Yeah, si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila, que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde vienes, pues sé pa' dónde voy, ¿no? Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo pa' un lugar lejano, ven conmigo, I'll be so good for you. Si te enamoro, vamos passar, se calhar, para Cultura Nunca é Demais com a nossa Rita Tavares. Se está à procura de uma razão para sair de casa, és algumas sugestões de entretenimento perto de si. No dia 6 de junho, em Aveiro, Velvet Carpet, Palcos Instáveis, Segunda Casa. Num espetáculo de dança, acompanhado por frequências sonoras, movimentos corporais e vídeo, Velvet Carpet enlaça passado e futuro, formando uma paisagem flutuante que revela a matéria imaterial que nos rodeia, o etéreo, através de frequências que reverberam no público. Se está à procura de reviver os anos 80, vá ao Festival Remember, nos dias 7, 8 e 9 de junho. Nesta segunda edição, aproveite também para conhecer as paisagens bucólicas do município do Crato, conhecer o vasto património histórico e deliciar-se com as iguarias típicas da região. No dia 7 de junho, venha conhecer os episódios mais terríveis e sangrentos da história de Lisboa, que alteraram o percurso da história da capital portuguesa, num dia dedicado aos crimes de Lisboa. Desde o regicídio do rei Dom Carlos, passando pelo grande terremoto de 1755, o processo do Estávora, a Inquisição, entre outros, vai ficar a conhecer os momentos mais marcantes e violentos que ocorreram até hoje. Nos dias 8 e 9 de junho, o palco da Praia da Caldeira de Troia será o cenário de um evento com a organização das ruínas romanas de Troia, Cavalo de Troia, contado pelos romanos. Não perca esta oportunidade e vá a Setúbal. No dia 8 de junho, em Coimbra, Montanha Russa, um espetáculo da dupla Miguel Fragata e Irês Barahona, à qual se junta a dupla Hélder Gonçalves e Manuel Azevedo. Um espetáculo em que o teatro e a música disputam o palco, desafiando as convenções do teatro musical, como quem desafia as leis da gravidade num loop. Montanha Russa mergulha vertiginosamente na adolescência, retira-a do lugar dos lugares comuns e procura aproximá-la da dimensão da intimidade. uma dimensão secreta, privada, interior, mas que vive no desejo de ganhar um palco onde se possa exibir. Já no dia 9 de junho, Sintra dos Amores e Desamores, um espetáculo que combina dança, teatro, música e artes circenses, que nos conta a vida de três pares românticos, que encontram em Sintra as suas paixões e desilusões. Com todas estas oportunidades de lazer, está mesmo disposto a ficar em casa? Claro que não, até porque aí há propostas excelentes para estes fins de semana. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Teria Que Ser, obviamente. Houve eleições europeias no fim de semana passado. Há muito que dizer, com toda a certeza. Estamos no âmbito político e, por isso, estamos na área da Bárbara Coquim. Bárbara, faz-nos aí o balanço do que é que aconteceu nestas eleições europeias, que não foram todas no mesmo dia, mas agora nos vários países da União, mas agora que balanço é que se pode fazer? De facto, no passado dia 26 realizaram-se as eleições europeias. No dia 23 também dois países, se não me engano, a Holanda e o Reino Unido, tiveram as suas eleições. E portanto, dia 26 à noite soubemos oficialmente dos resultados e de como a Europa será regida na próxima legislatura, portanto nos próximos 5 anos. Foram efetivamente umas eleições diferentes, curiosas, de certa forma. Era uma das eleições mais importantes, as eleições europeias mais importantes, dado ser as primeiras eleições em que o Trump estava no poder nos Estados Unidos, portanto, os Estados Unidos, sendo uma potência mundial que sempre rivalizou com a Europa, tem um líder anti-europeu e, portanto, influencia, sem dúvida alguma. E também eram as primeiras eleições desde a emergência da extrema-direita no nosso território. Nosso território, quando digo território, território europeu. Portanto, este receio da ascensão da extrema-direita não se registou como eu pensava que poderia registar-se. Portanto, efetivamente, os partidos da Le Pen, de Salvini, de Orbán, de Farage, aumentaram em 33%, em 33 lugares do Parlamento, portanto, 751. O ALF, que era um dos grupos políticos que tinha menos deputados, é neste momento a terceira força europeia, dado o partido de Macron se ter juntado. No entanto, na França, o partido de Le Pen, e isto é que é extremamente perigoso, foi o partido mais votado com 23,5%. O PPE e os socialistas e democratas continuam a ser a força mais importante da Europa. No entanto, enquanto antes tinham a maioria absoluta e basicamente a legislação era discutida entre eles, agora têm que abrir um bocadinho mais o diálogo, dado já não terem a maioria absoluta. Algo também muito curioso foi a ascensão dos partidos dos Verdes, que em diversos países aumentaram imenso, e o nosso país é um dos exemplos, a percentagem do eleitorado. Em Portugal, que também é bastante curioso e bastante diferente o resultado que foi obtido. O Partido Socialista e o Partido Social Democrata continuam como as maiores forças partidárias no Parlamento Europeu. Dos nossos 21 deputados, elegeram-se, se pouco me engano, 15. O Bloco de Esquerda, pela primeira vez, elegeu dois deputados, tornando-se a maior força política, a terceira maior força política e, portanto, mais uma vitória para a esquerda. O CDS, que tinha possibilidades e fez uma campanha para, efetivamente, aumentar o número de deputados, quiçá pelo menos um, portanto, passar de um a dois, manteve-se, tendo ainda tido uma menor percentagem de votos. E cá está... O que é mais curioso e o que é diferente, o PAN, o Partido dos Animais e Natureza, elegeu um deputado, portanto, o primeiro deputado de sempre para o Parlamento Europeu. Foram também umas eleições diferentes, dado haverem 17 partidos a concorrer, partidos ou coligações. No entanto, eu considero que os partidos que não têm representatividade em Parlamento estavam muito bem encabeçados, como, por exemplo, tanto a Aliança como o Partido Livre. E eu considero que muitos deles, não apenas por questões ideológicas, mas mereciam uma maior percentagem de votação. No entanto, não poderemos considerar que, ao menos em Portugal, e também digo em toda a Europa, a taxa de abstenção foi enorme em qualquer país. Portanto, cerca de 50% dos cidadãos europeus foram votar, que é só por si muito mal. E em Portugal... Eu pessoalmente esperava que houvesse uma subida relativamente às eleições passadas. Houve mais pessoas a dirigirem-se às urnas, no entanto, a abstenção foi maior, dado aquela questão do recenseamento automático dos estrangeiros, e portanto havia mais 1 milhão de eleitores, e portanto a abstenção foi maior, mesmo tendo ido mais pessoas às urnas. Especialmente os jovens, eu achei que foi muito mal a abstenção, dado que a Europa é o principal órgão que nos rege, e estamos neste momento num período de crise ideológica. Temos uma extrema-direita em ascensão, temos os Estados Unidos a rivalizar com a Europa, e a rivalizar de uma forma má, dado o Donald Trump ser anti-Europa e fazer tudo o possível para ignorar os assuntos que a Europa defende. E portanto, os jovens que viveram no seio de uma Europa, que têm o programa Erasmus, que têm uma educação inclusiva, que são efetivamente cidadãos europeus, que podem viajar para qualquer país sem precisarem de passaporte, que gozam de fundos europeus para bolsas, para a ajuda às propinas, e muitas outras coisas, acho que é um ato hipócrita não se dirigirem às urnas de voto e, no entanto, a darem-se por fuídos por gozarem todas estas oportunidades. E os mais velhos igualmente, porque têm filhos que efetivamente utilizam imensas ajudas europeias. Eles próprios as utilizam e, portanto, e mesmo os empregados patrões, que muitas empresas nascem devido a fundos europeus, muitas obras, imensas coisas que realmente a União Europeia nos auxilia. Portanto, a União Europeia não é apenas o assunto dos outros, é um assunto que nos toca a nós diariamente, e acho que é muito importante nos dirigirmos às urnas de voto, e é uma vergonha a abstenção ter vencido nestas eleições. Pois, já creio que tocaste os aspectos essenciais da análise que podemos fazer relativamente a estas europeias, e nomeadamente em Portugal, e relativamente a este ponto último que referiste, a abstenção. O Miguel, que toca também aqui os assuntos políticos, sempre com uma visão humorística, tem aqui um texto interessante sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Não, eu hoje venho falar sobre um tema que claramente preocupa o povo português e que foi tema central no domingo, a pré-abertura da época balnear. Paralelamente e em segundo plano, decorreram também as eleições para o Parlamento Europeu, onde a grande maioria dos cidadãos e cidadãs deste país, cerca de 30%, acorreram às urnas para, num ato de pura lotaria, escolher aqueles e aquelas que lá bem longe, no conforto da Europa, tomam decisões que pouco ou nada influenciam a nossa vida. Analisados os resultados em tempo recorde, ganhou com maioria absoluta a abstenção. Esta vitória esmagadora só comprova o reconhecimento e a consciencialização da importância deste organismo para a vida política e económica do país. A exemplo, o reconhecimento da importância do euro, dos fundos europeus para o desenvolvimento de infraestruturas nacionais, o livre trânsito de pessoas e bens, entre muitos outros. Resta-nos parabenizar esta força política pela excelente campanha desenvolvida. Há ainda um longo caminho. Ainda falta conquistar cerca de 30% dos portugueses que persistem em achar que a alternativa democrática é melhor, que o seu voto conta e que votar é um dever. Gostei particularmente. Eu creio que tu te baseaste um pouco nas críticas que o humorista Ricardo Araújo Pereira fez recentemente. É verdade? Sim. Porque é óbvio que isto é uma crítica muito mordaz, dizer que o tema importante e central do fim de semana passado foi o início ou a pré-temporada da época balnear. Sim, é verdade. Porque o tema central devia, de facto, na preocupação dos portugueses, devia ser outro. É, mesmo não havendo estudos neste âmbito, acho que mesmo assim acorreram mais pessoas à praia do que às urnas, portanto. Sim, porque quase com 70% da abstenção, é claro que as pessoas se demitiram do seu dever de votar. É verdade. Tu que pela primeira vez votaste, e tu foste dos jovens que votou, porque eu ouvi muitas críticas, até inclusivamente de comentadores, por exemplo, o Miguel Sousa Tavares responsabilizou mais uma vez os jovens, aliados de tudo, completamente à parte do mundo que o rodeia, que são os mesmos jovens que não votam, são os mesmos jovens que não leem jornais e são os mesmos jovens que não leem livros. Tu foste dos bons exemplos de jovens, que foi a primeira vez que foste votar e cumpriste o teu dever. Tu conheces um bocadinho dos jovens da tua idade. Achas que aqui, no meio que tu conheces, a maioria votou, tem consciência da importância do voto, ou pelo contrário, achas que engrossou esta larga abstenção que agraçou por todo o país? Eu acho que, pelo que eu vejo, eu acho que engrossou a abstenção. Eu Eu só fui à tarde, às urnas, mas o tempo que lá estive, que ainda foi algum, devido... Não viste muitos jovens? Não vi, acho que... Nem jovens, nem menos jovens, se calhar. Ainda vi algumas pessoas mais velhas e até estava uma fila jeitosa, mais ou menos. À hora que eu fui havia algumas pessoas, mas... Tudo jovens não. Tudo acima dos 40 vi para aí uma pessoa com mais um ano que eu. E tu achas que estes comentadores, quando acusam a juventude de ter engrossado fortemente esta abstenção, têm alguma razão? Sim, acho que sim, mas acho que se calhar o problema também não é só os jovens. Os jovens engrossam porque os jovens fazem parte de uma sociedade que está mal informada e desinteressada. Mas é curioso, eu verifiquei na tua turma, que é constituída por 22 alunos, e todos votaram. Sim, mas nós temos, parece que, digamos que é assim, um curso intensivo para eleições de votem, votem, votem e nós vamos votar agora. Consigo afirmar. Eu acho que se não... alguém, mesmo que se tivesse vestido, não tinha coragem de dizer naquela turma que não tinha ido votar. Bárbara, partilhas da mesma opinião. A culpa não é só dos jovens, como diz o Miguel. A culpa não é só dos jovens. Mas também é. Nós temos 7 milhões de eleitores em Portugal. E houve 60% de abstenção. Portanto, nós temos 1 milhão e pouco quase de 70, jovens. Quase 70%, 68%. Quase, sim. Nós temos 1 milhão e pouco de jovens em Portugal. E, portanto, 1 milhão de jovens em Portugal, mesmo que tenham ido votar meio milhão, que se calhar não foram, não é o maior peso na abstenção portuguesa. Portanto, os adultos são o maior peso na abstenção portuguesa, que são aqueles adultos que se queixam dos políticos, são aqueles adultos que estão constantemente a acusar a corrupção, que é um assunto real. São os mesmos adultos que se queixam do ordenado que recebem, que se queixam das políticas sociais e que, no entanto, são esses que se acomodam, que ficam no sofá, que vão à praia, que são os que menos têm interesse em se dirigir às urnas de voto. Isto é efetivamente grave, muito grave. Olha, ouviu-se muito dizer que esta abstenção provavelmente ainda aumentou mais. Ela tradicionalmente já era sempre elevada nas eleições europeias, aliás, era o ato eleitoral sempre com maior abstenção, porque, como tu disseste há pouco, muitos cidadãos pensam que a União Europeia é algo distante e que não lhes diz nada, quando estão enganados, porque a União Europeia é algo muito presente no nosso dia-a-dia, porque muito daquilo que cumprimos vem de Bruxelas. De facto, a população está mal informada, como tu também um pouco disseste, falta aqui instrução e conhecimento. Mas hoje a informação até é fácil, porque a maior parte das pessoas hoje navega na internet e qualquer pessoa, se quiser informar, pode-se informar sobre política e sobre partidos políticos. Portanto, se não se informa, muitas vezes é porque não Mas quer. Mas também, muitas vezes, essa informação é o problema, professora. Porque, por exemplo, eu dei-me ao trabalho de ir à internet e ver que tipo de informação que as pessoas podiam obter sobre o Parlamento Europeu. E há imensos vídeos que retratam a vida que é o Parlamento Europeu, mas que são totalmente subjetivos. Ou seja, que retratam efetivamente a abundância e o luxo que é estar no Parlamento, mas que não retratam a parte do trabalho, que são mais capazes de retratar os zeros ao final do mês, mas que não conseguem passar a importância que é aquela instituição e todas as decisões que nos afetam que são ali tomadas. Portanto, passam só a ideia de que os quais estão são os maus. É só mordomias e é só mordomias. E não passam a ideia de que talvez as coisas não estejam a ser retratadas da forma como são, porque nem toda a gente que está no Parlamento Europeu se legisla sobre todos os temas, porque é a mesma coisa que acontece no Parlamento Português. Há comissões, cada comissão trata e legisla e debate sobre determinados temas, daí nem todos os eurodeputados estarem constantemente no Parlamento e terem muitos dias em que até podem estar em casa, ou em casa, como quem diz, efetivamente por não ser assuntos que lhes dizem respeito. Dizem respeito a outros, como é óbvio, mas não é o trabalho deles de falar sobre aquele tema, mas é sobre muitos outros. Tem-se falado, Bárbara, que se calhar esta abstenção também engrossou por outra razão. É que há muitos descontentes com a política vigente, quer do nosso país, quer do nosso próprio sistema político, quer da União Europeia. E, portanto, as pessoas não votaram conscientemente como protesto. Mas isso parece não faz sentido. O protesto não é... Não votar. Não votar não é o protesto. O protesto é ir lá e votar nulo ou votar branco. Se calhar até faz ou votar num partido alternativo, que se assim entenderem, num partido novo, por Correto. Exemplo, que até surgiram uma série deles novos. Porque eu não acredito que tenha sido por não ter as pessoas que não foram votar, por os seus ideais não se localizarem em nenhum dos partidos. Porque em 17 alternativas é muito difícil, professora. Pois é. É muito difícil. Mas olha que eu ouvi dizer isso a alguns e não eram aos jovens, eram aos menos jovens. Mas se calhar foram aquelas que diziam que pessoas. Votavam nulo propositadamente ou que votavam em branco. Mas por protesto. Os brancos e os nulos não me preocupam. O porque foram pessoas que se dirigirem às urnas e que se calhar o branco e o nulo até pode ser considerado protesto. Porque são as pessoas que não consideram que são descontentes com os partidos em geral, com a política no geral. Pronto. Mas pior é aqueles que vão à praia, não é? As pessoas que vão à praia, as pessoas que estão no café, as pessoas que estão no sofá, essas pessoas preocupam porque não foi por falta de informação, não foi por falta de debates, que não foi, e não foi por não concordarem com nenhum ou mesmo por estarem descontentes, foi por preguiça. Ouvi também uma crítica recente, que os partidos, quando andaram agora em campanha, os nossos, estamos a falar das eleições em Portugal, debateram pouco a Europa. Tu que até estiveste muito atento aos debates, o que é que te pareceu? Os partidos debateram muito pouco a Europa. Eu achei que isto, que estas eleições foram umas pré-legislativas e não umas eleições europeias. E isso se calhar foi um ponto errado, não é? Isto foi um ponto erradíssimo. Porque isso, foi, porque isso contribui para por exemplo, o não esclarecimento agora, da população. Partidarismos à parte. Um dos deputados que esteve pior nesse nível foi o deputado do CDS, o Nuno Melo, que, por exemplo, no debate, se não me engano, da TV24, sempre colocava uma questão europeia. Ele falava sobre a bitola, sobre a ferrovia 2020 e sobre assuntos portugueses para criticar, ou seja, o Partido Socialista, que é quem está neste momento no poder, e foi um debate muito pessoal e não europeu. Por exemplo, aquelas questões de levar a fotografia de António Costa com o Sócrates. Aquela questão de ir às redes sociais do deputado, do candidato do Partido Socialista e tentar contradizer o que ele diz num lado com as conferências que ele dá. Portanto, não acho que seja isso que a população quer. A população quer alternativas europeias. A população quer esclarecimento porque a União Europeia é muito completa, mas tem erros. Faltam ações e neste momento Portugal é um bocado prejudicado por certas medidas que não estão implementadas efetivamente na Europa. Por exemplo, eu acho que é muito importante uma medida sobre, que tente combater a abstenção. E viu-se agora. E portanto, não temos que falar sobre a Ferrovia 2020, isso deixa-se para as legislativas. Não temos que falar sobre criticar o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, muito menos o Bloco de Esquerda. Não temos que os criticar, temos que tentar arranjar alternativas europeias. E foi isso que não foi feito. Uhum. Pois vamos estar atentos porque brevemente vamos entrar novamente. Aliás, eu acho que nós continuamos já em campanha eleitoral sim, porque as legislativas já estão muito próximas. A campanha eleitoral começou há uns dois meses. Pois, exatamente. Portanto, esperemos que de facto nas legislativas não se verifique também a abstenção. Normalmente as legislativas não têm uma abstenção tão elevada. Ainda assim continua a ser preocupante porque normalmente, regra geral, as eleições que têm menos abstenção são as autárquicas porque há maior proximidade entre os candidatos e a população. Nas legislativas ela já rondou os 40%, ou já ultrapassou os 40% nas últimas legislativas. É caótico. Esperemos que não, não é? Porque está em causa o nosso governo e lá está, as pessoas depois não podem vir queixar-se de algo em que não participaram, não é? Porque podemos pensar, então e estas quase 70% da população que não votou, se tivesse votado, como seriam os resultados? Totalmente diferente, porque eu não acredito que estes resultados tenham espelhado a vontade da população, porque 30% não é a população portuguesa. Claro que não. Até é ridículo os partidos cantarem vitória com uma expressão de 30%. Eu ouvi dizer a vários responsáveis partidários, no domingo à noite, já no rescaldo das eleições, que tinham percebido a mensagem da abstenção. E esperemos que sim, que eles tenham percebido e que se calhar tenham que arrepiar caminho em alguns aspectos, tornem os partidos mais transparentes, haja uma ética política mais fundamentada e mais presente, que se evitem os caminhos da corrupção e de denegrir sistematicamente a vida política, porque é isso que também afasta os cidadãos de acreditarem nos políticos e na política. Mas no fundo isto é todo um ciclo, porque quem nós temos lá em cima, quem nós temos na nossa elite política, é um espelho da população que nós temos. Porque nós temos uma população desinteressada, as pessoas que vão estar em cima também são desinteressadas. Se nós temos uma população que não se preocupa com a camada política, com a política do país, quem vai estar lá em cima vão ser políticos que não têm como principal objetivo a população e o melhor da população. Têm objetivos secundários que se calhar não são aqueles que são, que são os melhores para Portugal. Rádio Boa Nova 100.2 FM. O músico e escritor Chico Buarque é o vencedor do Prémio Camões 2019. Foi anunciado após reunião de júri na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. Chico Buarque fora já distinguido duas vezes com o Prémio Jabuti, o mais importante prémio literário no Brasil, pelo romance Leite Derramado, em 2010, obra com que também venceu o antigo Prémio Portugal Telecom de Literatura e por Budapeste, em 2006. O músico e escritor foi escolhido pelos jurados Clara Roland e Manuel Frias Martins, indicados pelo Ministério Português da Cultura, pelos brasileiros António Cicero Correia Lima e António Carlos Olfeld, pela professora angolana Ana Paula Tavares e pelo professor moçambicano Nathaniel de Goma. Diz que Deus dará. Não vou duvidar, nega, se Deus não dá. Como é que vai ficar, nega? Diz que dá. Se Deus negar, nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, diz que Deus dará. Dá, não vou duvidar, nega, se Deus não dá. Como é que vai ficar, nega? Diz que dá. Se Deus negar, nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria, nasci brasileiro. Sou do Rio de Janeiro, diz que Deus dará. Não vou duvidar, nega. E se Deus não dá? Como é que vai ficar, nega? Diz que dá. E se Deus negar, nega? Eu vou me indignar e chegar. Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga, o dinheiro ainda me explica. Como é que põe no mundo essa pouca titica? Vou correr o mundo afora, dar uma canjica. Que é pra ver se alguém se embala ou muda a cuica. Aquele abraço pra quem fica, diz que Deus dará. Não vou duvidar, nega. E se Deus não dá? Como é que vai ficar, nega? Diz que dá. E se Deus negar, nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará. Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia. Deus me deu muita saudade e muita preguiça. Deus me deu perna comprida e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda sou notícia, diz que Deus dará. Não vou duvidar, nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, nega? Diz que dá. E se Deus negar, nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará. Deus me fez um cara fraco, de dentado, fraco e feio. Pele e osso, simplesmente, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, dou pernada a três pro quatro e nem me despenteio, que eu já tô de saco cheio. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. A capital do México decretou na semana passada estado de emergência e pediu às pessoas para que fiquem em casa devido aos elevados níveis de poluição no ar, considerados perigosos para a saúde humana. Em causa está a série de incêndios florestais que têm provocado nuvens de fumo que cobrem a região. Os níveis de PM2.5, partículas minúsculas produzidas durante qualquer combustão, atingiram um nível tão elevado que respirá-las é equivalente a fumar 6 cigarros e meio por dia. Em comparação, durante os incêndios de 2018 na Califórnia, respirar em algumas partes daquele estado era o mesmo que fumar 13 cigarros por dia. Em novembro de 2017, num dia onde a poluição atingiu níveis extremos em Delhi, respirar equivalia a fumar 45 cigarros por dia. As partículas de PM2.5 são tão pequenas que facilmente se alojam nos pulmões, agravando problemas respiratórios e contribuindo para uma série de problemas de saúde. Segundo a Associação Press, a situação no México tornou-se uma emergência depois de, só deste ano, terem sido registadas 4.425 incêndios, sendo que os bombeiros combatem em média 100 por dia. Por si só, a cidade do México já é uma cidade com muita poluição. Com estes incêndios, a situação agravou-se. Assim vai mal o nosso planeta, de facto. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com boas notícias, porque vamos passear, não é assim, Catarina Lopes? É verdade. A sexta edição do programa Move-te Verão, no centro da cidade de Oliveira do Hospital, prolonga-se até 18 de julho. Na edição deste ano, o Move-te Verão 2019 contempla, entre muitas outras iniciativas, a realização de caminhadas e corridas noturnas, zumba, passeios de bicicleta e karaté, por exemplo. Integrará também atividades dinamizadas por vários clubes do concelho, com vista a propiciar a divulgação das suas modalidades desportivas, contribuindo assim para a captação de novos praticantes. Consulte a programação do Move-te Verão 2019 para os meses de maio, junho e julho e participe. O início das atividades é sempre às 21 horas no Largo Ribeiro do Amaral. A participação é gratuita. A escola é o meio. No próximo dia 9 terá lugar no Monte do Coucurinho a festa em honra da Nossa Senhora das Necessidades, que se venera na pequena ermida que avistamos de muito longe. Esta festa acontece há mais de 30 anos, desde que a velha ermida ardeu no incêndio e, depois da reconstrução, o Santuário da Nossa Senhora das Preces, a que pertence, decidiu organizar esta festividade religiosa. De manhã, às 11 horas, haverá a missa, seguida de procissão. Depois, o almoço e a animação já decorrerá no santuário, em Valmaceira, na freguesia da Aldeia das 10. O Monte Coucurinho está situado na Serra do Açor, a uma altitude máxima de 1242 metros, e faz parte da freguesia da Aldeia das 10. O seu nome remonta, consoante as versões, à presença dos lusitanos e romanos. Este monte formou-se há aproximadamente 600 milhões de anos, juntamente com a Serra da Estrela. Geologicamente, é essencialmente de origem xistosa. É um local privilegiado e de rara beleza que advém do vastíssimo horizonte que se estende da Serra da Estrela ao Caramulo e do Monte Muro ao Açor. É provavelmente um dos locais de onde melhor e com mais encanto se pode assistir quer ao nascer, quer ao pôr do sol. No alto do monte está a Capela de Nossa Senhora das Necessidades, que faz parte integrante do Santuário de Nossa Senhora das Preces. Existem também, neste monte, vestígios de muros, que se pensa terem pertencido agora a uma torre de vigia, a um castelejo ou a uma atalaia. Muito bem, senhor ouvinte, já sabe, o programa Move-te já está em movimento aqui, pela cidade da Oliveira do Hospital, durante os meses de junho e de julho, e também no dia 9, não esqueça, rumo até ao Coucurinho, um belíssimo sítio, provavelmente o lugar mais belo deste concelho, onde se tem uma panorâmica para Piódão, aqui a terra da nossa Catarina e da nossa Daniela, mas tem um vastíssimo horizonte que, de facto, é muito agradável estar naquele local. Para além disso, quem for crente e católico tem, de facto, esta festividade em honra da Nossa Senhora das Necessidades e depois, com certeza, terá bailarico à tarde no Santuário da Nossa Senhora das Preces, que, como sabem, fica situado na melhor freguesia deste concelho. Rádio Boa Nova. Muito bem, passamos agora para Jovens Atentos, Bárbara. Parece que há qualquer coisa de estranho aí com a extrema-direita, novamente. É verdade, uns Jovens Atentos mais virados para a política por maus motivos, como tem sido ultimamente. O partido de extrema-direita alemão, Alternative für Deutschland, tem adotado a questão climática, negando-a, de forma a aumentar a sua popularidade eleitoral, unindo-se a cientistas para quem o debate sobre o aquecimento global não passa de uma histeria. A verdade é que desde o aparecimento da adolescente sueca, a AfD tem abordado com mais frequência o tema climático, tendo transformado Greta Thunberg no alvo dos seus recentes ataques. Para além de, em diversas ocasiões, os membros deste partido a terem ridicularizado, assim como a sua luta, mencionaram-na recentemente como mentalmente atrasada e pediram que tratasse da sua psicose. Uma investigação da Greenpeace em colaboração com a Organização contra o Extremismo, o Instituto de Diálogo Estratégico, apresenta um aumento da comunicação e nos conteúdos partilhados por este partido na internet sobre questões climáticas. Se, a quando da fundação do partido, em 2013, as questões sobre as alterações climáticas não eram muito mencionadas nas suas páginas nas redes sociais, o cenário tem mudado recentemente. A atenção da AfD às questões do aquecimento global aumentou desde que, em 2017, entrou para o Parlamento, acrescentando uma posição mais cética ao crescente número de debates parlamentares sobre o tema. No entanto, foi depois da participação de Greta em manifestações climáticas na Europa, inclusive na Alemanha, que aumentou acentuadamente a atenção e comunicação referindo tópicos climáticos por parte do partido de extrema-direita alemão. Depois de membros da AfD terem sido vistos a distribuir panfletos anticlimáticos, segundo o Guardian, a sua retórica anti-Thunberg aumentou este mês, nas vésperas das eleições europeias. Entre os vários ataques à ativista sueca de 16 anos, os candidatos pelo partido de extrema-direita compararam-na a um membro de uma organização da juventude nazi e um dos candidatos da AFD disse que Greta devia procurar ajuda e tratamento. Na página do Facebook, Greta já foi referida como líder de um culto ao movimento climático, repetindo-se termos como culto ao CO2, e pânico de mudanças climáticas e lavagem cerebral sobre o clima. Um investigador, Jacob Cull, disse que a negação da mudança climática tornou-se a chave para a plataforma política do partido. A AFD tem negado mudanças climáticas de causa humana nas suas páginas de redes sociais desde 2016. E, embora não tenha mudado a sua posição, fica claro que o partido decidiu comunicá-la com mais frequência. Olá, Bárbara, isto é muito preocupante. É super preocupante. Que a extrema-direita, e neste caso o partido de extrema-direita alemão, esteja a voltar a história toda ao contrário, não é? A história toda do avesso, porque todos nós sabemos, quem é consciente e responsável, que as questões climáticas são provavelmente as questões mais importantes do nosso tempo. Há um problema ambiental grave, que é o do aquecimento global, que nos deve preocupar a todos, e depois surgem estes partidos políticos, que supostamente deviam ter responsabilidade, como o Sr. Trump, por exemplo, também na América, que nega estas questões, e isto é extremamente perigoso, porque estão a culpar esta jovem sueca, que tem sido uma ativista extraordinária, que tem chamado a atenção dos jovens pelo mundo todo. Aliás, já há quem compare o movimento que se está a criar a nível mundial com o Maio de 68, que foi um movimento importante de contestação jovem, e é muito preocupante que mais uma vez a extrema-direita venha mostrar aquilo que é. Mas é bom estarmos alerta, não é? Porque estão a voltar a conversa toda ao contrário, negando as alterações climáticas. É muito preocupante. Já é preocupante, e como temos vindo a referir ultimamente à ascensão da extrema-direita e o crescimento destas ideias, este discurso, que é nada mais do que populista, é ainda mais preocupante, porque as questões climáticas são reais, e é muito importante a cada vez mais preocupação com isto, porque já saíram notícias que temos apenas 12 anos para mudar a Terra, o planeta e os nossos hábitos de vida, e portanto é efetivamente preocupante que a Alemanha venha a querer em discursos como este. Pois, e olha, se calhar num próximo programa iremos abordar outra questão. Por exemplo, as perseguições aos judeus na Alemanha estão a ser cada vez mais frequentes. Já está a verificar-se uma onda de antissemitismo como nos anos 30, o que é de facto muito preocupante, mas provavelmente voltaremos ao tema brevemente. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com a rubrica Museus e com a Mafalda Correia. Igreja Moçara de Lourosa. A Igreja de São Pedro de Lourosa é um dos raros edifícios religiosos pré-românicos em Portugal, sendo exemplar único em todo o país e um dos mais antigos templos de toda a Península Ibérica, datado de 912. É provavelmente o mais notável monumento religioso da Reconquista Cristã e foi classificada como Monumento Nacional. Ainda que o seu aspecto tenha sido muito intervencionado durante campanhas de restauro no ano de 1930, várias características nos remetem para arquiteturas moçárabe e visigótica. É um templo de forma basilical, em cruz, de transepto saliente e cabeceira tripartida, com três naves separadas por arcarias em arcos de ferradura, sendo a central mais comprida e antecedida na fachada principal de um nártex de compartimento único. Encontram-se, igualmente, evidências da existência de uma divisória ou biombo, típica das igrejas mais antigas. O interesse por esta igreja data, fundamentalmente, nos inícios do século XX, devido à redescoberta do seu estilo pré-românico, dito moçárabe, e consequente publicação de estudos. Outro aspecto que podemos conjecturar, ainda, é a mais que provável utilização na Igreja Dolorosa do chamado canto moçárabe. Este tipo de canto-chão, que segundo os especialistas deveria ser mais propriamente chamado visigótico, é algo diverso do chamado canto gregoriano, sendo característico na Península Ibérica até finais do século XI e posteriormente proibido. Em 1811, a Igreja sofreu diversos saques e destruições devidamente documentados e estudados, provocados pela terceira e última invasão francesa, que entrou pelas beiras. Ainda nesse século, em 1884, data oficial, mas eventualmente um pouco anterior, seria criada a Irmandade do Santíssimo Sacramento, cuja sede seria a Igreja Dolorosa e que ainda hoje perdura. Permanecendo ignorada por muito tempo, foi a Igreja Dolorosa fotografada pela primeira vez na primavera de 1911, pelo fotógrafo e editor de arte Marcos Abreu, e revelada aos historiadores da arte pelo Dr. Virgílio Correia, que aqui veio em agosto de 1911, publicando ainda nesses anos alguns artigos na Folha de Oliveira, semanário de Oliveira do Hospital. Em 2012, esta igreja foi alvo de intensas celebrações jubilares, pelos seus 1100 anos, inaugurando-se a 15 de janeiro de 2012 e encerrando-se a 2 de setembro do mesmo ano, As comemorações desenvolveram-se ao longo de 9 meses num programa diversificado de atividades, de âmbito quer religioso, quer cultural. Esta é uma igreja muito bonita que vale a pena visitar, pois, como vimos, tem um valioso património histórico. E também com Mafalda Correia, vamos ficar com Nós e os Animais. Um homem de 54 anos foi detido por maus-tratos a animais domésticos no passado dia 18, na Pontinha, Odivelas, após ter sido abordado pela PSP no momento em que agredia o seu cão, de apenas 2 meses. Em comunicado emitido, a PSP explica que os agentes visualizaram o suspeito no momento em que passeava um canídeo, tendo chicoteado o animal na zona da cabeça, provocando a desorientação do animal, dor e sofrimento expresso por um ganir agudo. De acordo com o documento, o homem não tinha qualquer documentação do animal de 2 meses, que foi entregue à Proteção Civil de Odivelas. O detido foi notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público, juízes de pequena instância criminal da comarca Lisboa Norte. Significa isto, apesar de tudo ser mais um caso de maltrato animal, a verdade é que a lei está a funcionar, porque de facto as autoridades, presenciando este ato hediondo, deram ordem de prisão ao indivíduo. Ainda bem, quer dizer que já se tem a noção de que isto não se pode fazer, e muito menos na via pública. Por isso, a Inês Brás costuma sempre lembrar-nos, Mafalda, que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, já entraste no ritmo, Mafalda. Boa Nova, irresistível. Os Diabo na Cruz anunciaram que irão colocar um ponto final na sua carreira. Segundo um comunicado partilhado no Facebook, a banda deixará de existir no final da sua digressão deste ano. Porém, esta digressão será concluída sem Jorge Cruz, vocalista, guitarrista e compositor do grupo, que em breve fará um comunicado. Quando o teu chão ceder, a solidão entrar, não duvides, a dor acaba por passar. Se um golpe te vencer, a força não chegar, dá ouvidos ao que a vida quer ensinar. Sairás mais robusto e avisado do que vier. Não esbanjes nem um bocado. Dá um passo atrás se for preciso. Observa, ser humilde, faz o teu melhor. Acredita, isso basta. Se a rejeição te escolher ou a justiça te falhar, não desista. Tens uma luz e um lugar. Dá amor, nunca o tomes como certo. Confia em ti, sem ser cínico ou ingênuo. Dá um passo atrás se for preciso. Observa, ser humilde, faz o teu melhor. Acredita, isso basta. Virão momentos bons e momentos maus. Importa encará-los com um sorriso. Mal chega o verão, ir mergulhar no mar e visitar os avós sempre que der. Com a mãe e conta comigo, mas cuida de ti. Acredita, isso basta. Ficamos agora com uma personalidade importante do nosso concelho, que foi nosso Presidente da Câmara, com a Daniela Lopes. António César Gouveia de Oliveira nasceu em 1941 no lugar de Fiais da Beira, freguesia do Ervedal da Beira, concelho de Oliveira do Hospital. Estudou no emblemático Colégio Brás Gracido Mascarenhas, em Oliveira do Hospital, e no Liceu Dom João III, em Coimbra. Em 1959, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde, por essa altura, se começava a viver um período de grande agitação estudantil, e foi neste ambiente universitário que César Oliveira iniciou o combate antifascista. Na sequência da crise académica, foi expulso da universidade e chamado, em 1963, a cumprir serviço militar no extremo norte do território de Angola. Viveu no mato, a guerra colonial, como tantos milhares de portugueses. De volta a Portugal, em 1966, procurou refazer a vida no Porto. Trabalhador estudante, licencia-se em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Aqui retoma a intervenção política e cultural. Foi trabalhador numa fábrica, num banco e professor do ensino secundário. A sua atividade sindical leva-o a estudos sobre o movimento operário e socialismo em Portugal, cimentando a sua paixão pela história. No início da década de 70, vem para Lisboa e inicia a sua carreira académica no ISCHEF, onde se doutorou em 1986 com a tese sobre Portugal e a Guerra Civil de Espanha, e em 1997 torna-se professor catedrático convidado pelo ISCTE. Publicou uma vasta obra. A par da sua carreira enquanto catedrático, investigador intelectual, esteve o seu percurso enquanto político. Foi opositor aos regimes salazarista e marcelista. Apoiou a candidatura de Humberto Delgado em 1958. Participou nas lutas estudantis em 1962, no combate eleitoral de 1969 e na dinamização de grupos sindicais e movimentos de operários. No pós-25 de abril de 1974, que viveu com grande intensidade, fez parte do 4º Governo Provisório. Foi deputado à Assembleia da República, pertenceu à Assembleia Municipal e à Assembleia da Área Metropolitana de Lisboa. Em 1989, regressa às origens e ao país para se tornar Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, entre 1989-93, tendo a sua vitória constituído o primeiro triunfo municipal do Partido Socialista no concelho. Muitos consideram que em pouco tempo fez muito pela terra natal. A sua visão socialista era talvez romântica, mas fortemente arraigada a um forte desejo de justiça social, de igualdade de direitos e de equidade na distribuição da riqueza. Nos testemunhos de amigos, companheiros e admiradores, a opinião é unânime. A vida e obra de César Oliveira são a prova do seu caráter inconformado. Era um homem apaixonado por causas e razões, temperamento irrequieto, extrovertido e, por vezes, de conflitualidade corajosa. Foi, sem dúvida, um eterno revolucionário, de grande genuidade, própria de poucos, que marcou uma época da história de Portugal, daí que o seu testemunho seja perene. Sem dúvida, foi nosso Presidente da Câmara, só os mais velhos se recordam, os mais velhos obviamente já não, mas foi também simultaneamente um historiador, era um historiador reputado sobretudo do período do Estado Novo. Fica aqui recordado porque ele era natural do Conselho de Oliveira do Hospital. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com cinema e com o Eduardo Batro. O filme desta semana é Billy the Kid. Foi realizado por Vincent D'Onofrio, é do género de drama e tem a duração de 100 minutos. Velho Oeste, finais do século XIX, Rio, de 15 anos, assassina o próprio pai depois de anos de maus-tratos. Aterrorizado pelo tio, que ameaça a sua vida e a da irmã, fica sem saber em quem confiar ou para onde fugir. Até conhecer Pat Garrett, um xerife em perseguição do carismático pistoleiro Billy the Kid, um dos mais procurados fora da lei de todo o território norte-americano. Preocupado com a segurança do rapaz, Garrett decide mantê-lo por perto. Durante meses, Rio vai assistir à caça ao homem. A tomada de consciência da diferença entre o bem e o mal vai obrigá-lo a escolher o tipo de homem que em breve se transformará. Poderá ver este filme nos cinemas de Coimbra. FM Boa Nova. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. A exposição à Europa e às instituições da União Europeia. No âmbito das disciplinas de Cidadania, Desenvolvimento e de Geografia, esteve patente na Biblioteca EB2 uma exposição alusiva ao Dia da Europa entre os dias 8 e 22 de maio. Os trabalhos expostos resultaram de projetos realizados pelos alunos das turmas do 7º ano. No que diz respeito à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, no domínio Instituições e Participação Democrática, trabalhado no 2º período, foram tratados os seguintes temas: Portugal, a Europa e o Mundo, o processo de construção da União Europeia e os desafios europeus na atualidade. Estes temas foram tratados com o recurso a meios audiovisuais, debates e análise de documentos. A partir deste recurso, os alunos selecionaram os temas que queriam ver tratados na exposição, nomeadamente os símbolos da União Europeia, os seus países fundadores, os sucessivos alargamentos territoriais, a localização geográfica dos países membros da UE e as suas instituições. Os trabalhos expostos foram primeiro apresentados nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, proporcionando debates e discussões esclarecedoras sobre os temas supracitados. O objetivo de colocar os alunos a pensarem e a refletirem sobre a União Europeia foi conseguido. E como há pouco bem vimos quando analisámos as eleições europeias, é muito importante que a escola trabalhe estes temas, porque será assim uma forma de instruir os nossos alunos, que serão os futuros cidadãos e eleitores deste país. Os alunos da Turma EFA visitaram a exposição do artista plástico e professor Álvaro Assunção. Vê moinhos, são moinhos, vê gigantes, são gigantes. Patente na Casa da Cultura de Oliveira do Hospital. Foi um momento diferente e deliciosamente formativo. Concurso de leitura em voz alta, Centro Escolar de Nogueira do Cravo. Manhã bem animada, preenchida com muitas leituras de grandes leitores. Parabéns a todos os participantes, em especial aos vencedores. Primeiro ano, Madalena Batista. Segundo ano, Gustavo Gomes. Terceiro ano, Mariana Gonçalves. E quarto ano, Lara Amaral. As crianças do Jardim de Infância da Bobadela visitaram o Museu do Azeite e ouviram histórias sobre a história do azeite e dos lagares. Tiveram a oportunidade de fazer uma prova de azeite e foram também cientistas por algumas horas, fazendo experiências com azeite e água. Assim se vai fazendo a educação pré-escolar no nosso agrupamento. Menção honrosa Eco Cozinheiros 2019. Os alunos da Escola Secundária de Oliveira do Hospital obtiveram uma magnífica menção honrosa na Final Nacional de Ecocozinheiros no âmbito do projeto Alimentação Saudável e Sustentável nas Ecoescolas. Também no passado fim de semana decorreu mais uma campanha de recolha de bens alimentares para o Banco Alimentar contra a Fome. Mais uma vez, o nosso agrupamento esteve presente com equipas constituídas por diretores de turma e professores e alunos nas várias superfícies comerciais da nossa cidade. Temos noção que o tempo é cada vez mais escasso nas nossas vidas, contudo, dar um pouco desse nosso tempo à solidariedade enriquece-nos pessoal e socialmente. Agradecemos a colaboração de todos. Escola e o Meio. Estamos por hoje a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes, Catarina Lopes, Eduardo Adro, Rita Tavares, Mafalda Correia, Miguel Fonseca e Daniel Pereira. Boa tarde, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.